da decolagem na atmosfera da Zero. Ok, Papa Romeo Mike Bravo Quebec autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 150 graus com 11 nós, altímetro 1020. Ali decola da 10, Mike Bravo Quebec. 9907. Pushback é armamento, eu gol no 604, no 02. Ok, mantenha a posição e aguarde. Module na frequência 118.6, ok? Aguardando no portão 2 para o pushback. Vai modular 18.6, gol no 604. Teste azul 4209, a parte livre e dona. Depois de desvio, voador na 14209 da Sul, obrigado. Tá 3858, está me Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 2545, grato, boa noite, mal serviço. Obrigado, igualmente. Aqui, Bravo, Quebec, vai iniciar. Frequência 118.6. Canal 1020. Para o TES 3000 com 1020 total. Pátio que se encontra e a pista que decola, o Romeu. Está na aerostase, bola da direita. Ok, mantém escuta, aguarde cópia. Papatango, Papá Romeu, Papatango Romeu. Gol 1889, Sami Recife, 1251, alterne 13325. É, a primária é 1251, a secundária é 13325. Boa noite. Boa noite. O 4209 da Azul está reaproando o Duna. Gente, é parte estabilizado. Porta estabilizado, 4209 da Azul. Bravo Quebec decolado aos 11, chame o controle 1208. 208, Bravo Quebec, uma boa noite. Igualmente. Pulsão 3662, tem um POB de 162, alterna Fortaleza, autonomia 2 horas e 55. Autorizado, táxi à direita, chame no ponto de espera pronto, 3662. Autorizado, vai chamar no ponto de espera pronto, pulsão 3662. Bravo Quebec. Papa Romeo Mike, Bravo Quebec, boa noite. Contato radar, do nível 360, voa Leda. 360, voa Leda, o Mike, Bravo Quebec. Informação. É, whisky, confirma o meu controle. Passareiro 2224. Passareiro 2224, desça para o nível de voo 050, redução para 230 nós, número 4 na aproximação. Positivo, é para o 050, reduzindo para 250 nós? 230 nós. Total 9907, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, parte estabilizada. Pode iniciar no 2, chame pro táxi. Vai chamar pro 1604. Estabilizado no localizador, 4209 da Azul. Azul 420, mais completo sinal, chame torre 18 nesse momento. Torre 18,6, obrigado. Paulo Salvador, boa noite. Papatango, Mike, pro Delta. Mike é com Delta, escute a informação em curso agora, Alfa, chama a frequência 118,6. Vai chamar em 118,6, o Mike pro Delta já tem a informação Alfa. Salvador, boa noite. Papatango, Mike com Delta, informação Alfa. Mike com Delta, mantém escuta, guarde cópia, número 2. Número 2, guardado. 4209 na escuta. Afirmo. Cheque trem. Baixar travado, 4209 da Azul. Ok, livre pouso, vento 160 graus, 15 nós, pista molhada. Livre pouso, 4209 da Azul. 3662 após o azul na final, ali mantém. Ali mantém, 3662. Papá Romeu, Papatango Romeu, cópia. Salvador Sorocaba, nível 400. Decolagem da 17, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto Bridge, após Bridge Epazulu no meio até o VOR de Belo Horizonte, após direto Trive, conforme rota do plano de voo. Acione 5175 e o controle 1208. 400, Leda Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, após Bridge, após o Luno Meia e após conforme a rota do plano de voo. Adicione e chame táxi. Vai que é com o Delta Torre? Vai com o Delta, me escute, ó. Pátio 3? Afirmativo, com cópia. Recife 1110. Conforme 1110, Recife, Golf 677, decola 1-0, esquerda, subida Conde, acione 0277, controle 1208. Recife 1110, decola da 10. Saída Conde 0277, controle 1208, Mike Eco Delta. Ah, eu ouvi Golf 677. Eu ouvi Golf 677, seu perdão. Qual o POB? Está com 2 a bordo e 6 horas de autonomia. Tem desde 6 horas ou 3 horas? 6 horas, meia dúzia. Ok, chame. Está livre acionamento, chame táxi. Vai chamar o Mike Eco Delta. Azul 4209, seu solo foi 17, confirme se a pista ainda está molhada. Afirmativo, senhor, no início da pista ela permanece molhada. Ok, grato pela informação, mantenha minha escuta, seu solo foi 17, prossiga táxi à direita, Fox, Alfa, chame antes da Juliette. Prossegue táxi via Fox, Alfa, chamarei na entrada da Juliette, 4209. Pronto pro táxi, gol no 604, com 164 a bordo, 330, alterna Recife. Sono 3662, livre decolagem, vento 160 graus, 07 nós. Autorizado para 3662. O gol no 604, copiado, 164, 330 Recife, é isso? Afirmo. Ok, táxi à direita, chama no ponto de espera pronto, altímetro 1020, gol no 604. Táxi autorizado à direita, vai chamando ponto de espera pronto, 604. Controle. Torre Salvador, Papatango, Mike Delta, acionado, táxi 13 remota. Com 2 a bordo, meia dúzia de autonomia, Recife, Alterna, Aracaju para o táxi. O senhor vai decolar da interseção Delta ou da cabeceira 10? decolando da Delta, senhor. Marque pra Delta. Ok, prossiga o seu táxi até a Delta, dando passagem ao Embraer 190 da Azul e chame quando pronto na Delta para a decolagem. Vai prosseguir o táxi até a Delta, dando passagem ao Embraer, já em contato visual. Marque pra Delta. Recife, 1251, alterne 13325, Mike Bravo, Quebec. 1251-3325, Mike Bravo, Quebec, uma boa noite. Boa noite. Táxi autorizado, chame para ingresso ao 97, Papa Tango, meu. Dois decolado aos 19, chame o controle 1208. 208, boa noite. Total 9907. Passou externo, baixou, travou. Total 9907, livre pouso, pista 10, molhada. Vento 120 graus, 14 nós. Tem livre o pouso na 10 total. Para ingresso na Juliette, o 4209 da Azul. Ingresso e táxi até o portão 03, 4209. Livre ingresso até o 03, o 4209 da Azul. Boa noite, PAN 3662, contato radar, bom nível de voo 370, sai da PUC. Ok, 370, sai da PUC, PAN 3662. Teste informação alfa, mantém escuta, aguarde contra. Acerto. O Papatão, o meu autorizado ingresso, informe alinhado e pronto, pista 17. Nossa, me torre, 18 desse momento. 200, final, 3693398. 02224, desço para 2000 pés, autorizado final LS, porte estabilizado. Todo justo, ali. Torre Salvador, boa noite, 3398, LS X-Ray. 3398, cinto número 2, continua a aproximação, guarda ficha livre. Guarda 3398. Tráfego na final, gol do 604, está pronto, se autorizado, piloto 0. Ok, observe o tráfego na curva, após agilizando manobras, ali mantém aguardando para decolagem imediata, ok? Para decolagem autorizada, após o tráfego, autorizado, gol do 604. Autorizado alinhar e manter, aguardando a liberação para decolagem. Afirmativo, vai aguardar, pode deixar. Comandante, está na 3662, pode voar na proa da posição Zipar? Aguarde. Total 9907, solos 22, libera a direita, agilizando e chame pista livre, ok? Direita agilizando, chama na livre, total. Três, mantém o perfil da saída. Vai manter o perfil, 3662. Total, librando na sua escuta. Ok, 9907, solos 22, saque até o pátio 3, na minha escuta. Até o pátio 3, sua escuta total. 604, livre de decolar, 140 graus, 11 nós. Livre de decolagem, 10, no 604. Confirma? Ok, Romeu, Papatão Romeu, mantém a posição. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, mantém a posição. Mantendo o Papa Romeu, Papa Tango Romeu, mantém a posição. Torre Salvador, Papa Tango, mais projeto, ponto zero da Delta, está pronto. Sou ciente, mantenha a posição e aguarde. Mike é com Delta. É. O TAM 3398, autorizado pouso, pista molhada, vento 120 graus, com 13 nós, cheque trem. Baixar travado, pouso autorizado no 0398. Voo no 604, decolado aos 23, chame o controle em 1208, boa noite. 208, boa noite, voo no 604. Salvador, boa noite, Gordo 604, decolou, vai passando 1500 na saída mão. Gol no 604, contato radar, do nível 370, saída mão. 370, saída mão, Gol no 604. Papa-Romeo, Papa-Tango Romeo, atento esteira de turbulência do Airbus que pousa na 10, sem livre decolagem, dono 7, 150 graus com 10 nós. Mike Eco Delta, observe a passagem do tanque e pousa após ali e mantém a partida Delta. Faz passagem do tanque, aliás, e mantém a partida Delta, Mike Eco Delta. Três, nove, oito, solo aos 25, confirme se a pista ainda está molhada. Afirmativo. Ok, seu solo foi 25, libera a direita, mantenha a minha escuta. Prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, para 08, na sua escuta, o TAM 3398. Boa noite, passageiro 2224. 2224, continua a aproximação, guarde pista livre. Mike Eco Delta, livre decolada, 10, 140 graus, 10 nós. Mike Delta, sim, antes sai da corte. O Papatão Romeu, decolada, 25, chame o controle em 208. Controle em 208, boa, obrigado. Web 6747, cópia. Obrigado. Salvador Guarulhos, repetitivo 3620. Decola com curva direita, subida da El Leda após Leda Bridge, Open Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poços, conforme rota. Acione 5427, controle 1208, 6747. Ok, autorizado 360, São Paulo Guarulhos, decolando a 10, primeira curva direita da El Leda Bridge, Open Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Poços, recebe da chegada em São Paulo, 5427 no transponder com 20.8. No controle aposto, pronto, pushback, acionamento no 5. Mike Eco Delta, decolado aos 26, chama o controle 1208. 1208, Mike Eco Delta, boa noite. Passarelo 2224, check trem. Oi, seu baixo travado, fui LS. Ok, pista molhada, livre pouso, vento 150 graus, 11 nós. Gente, pouso na pista 10. Web 6747, coordena com a equipe de solo, assim que o TAM, que é um 319 da TAM passar a sua retaguarda, inicia no portão 5, chame para o táxi. Ok, rapaz, o TAM inicia, chama no nosso táxi, eu mensagem para você. O Iskian Kitang, escuta informação alfa, chama em 186. Volto, boa. 1-1-0, autoriza voar onde está presente, referência 18. Autorizado. Voando, Conde, o Mike Eco Delta, grato. Kitango, pátio 5-2-2-0, está isso? Ah, 220 Guarulhos, perdão. Está autorizado, Guarulhos 220, decola, curva à direita, dá no 7. Vai no perfil da El Leda, após Leda Ilhéus, e após Ilhéus, direto a Arubi, conforme rota do plano de voo. Aciona 5405 e controle 120, décimo 8. 03186, gentileza para a copa. 2866, obrigado. Ok, porém o senhor não pode decolar direto nessa radial que vai interferir direto com a chegada, ok? Eu posso tentar coordenar aí a saída coral. Mantém inicialmente possível na Dayobe, hein? Tô ciente que é transporte de enfermo, mantém escuta e aguarde. Obrigado, cansado. Poxa, 6303, boa noite. 6303, mantém escuta e aguarde, cópia. Skank Tango, Antônio. Ok, saindo, cumpre o perfil da coral, após coral, direto para Guarulhos, ok? Sou coral para Guarulhos, o Skank Tango, relacionamento para o táxi. Fala em versionamento, sempre o táxi, forma POB. Taco, taxa, inicialmente Guarulhos para o trabalho. Ok, ciente. Obrigado, Skank Tango. Uma 604, Sam Recife, 1-2685, alterne 1-2545. Recife, 2-2-5-2-5-4-5, boa noite. Uma 604. Boa noite. Papatango Romeu, Sam Recife, 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, boa noite, obrigado. Temos 182 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com fim. Ok, 6747, livre o táxi, pátio, Indy Alpha, chame alinhado e pronto para decolagem, piste 90. Ok, então vamos aqui, Indy Alpha, chamaremos alinhados e pronto para decolagem, 6747. Quatro, ingresso Juliette para remoto 1-4. 7-2-2-2-4. 1747, livre de decolar, vento 140 graus, 079. Ali decola, 47. Controle ao Michael Delta, solicita anilho final 070. Sempre mantém 070, Mike Echo Delta. Vai manter o 70, o Mike Echo Delta. Estabilizou o 1076. 1076, complete sinal, semi torre, 118 decimal meio. 118 decimal meio, 1076, boa noite. Boa noite. Rio 5972, desce para 2000 pés, QNH 1020, autorizado sinal de reporte estabilizado. 2000, 1020, reportamento estabilizado em ILS 5972. E aí, Salvador, boa noite, Gono 0770. Chamou, foi no 076? Afirmativo, senhor, uma milha para Simbra, está estabilizado. Check 3. Baixada gravada. Ok, pista molhada, continua a aproximação, aguarde liberação para pouso. Cliente, vamos 076. O AV 6747 decolado aos 36, chame o controle em 1208. 208. Pista molhada, livre pouso a 10, vento 140 graus, 079. Livre pouso na pista 10, pista molhada, agora 076. Boa noite, 7747, contato radar, subão nível 360, vai Leda. 360, Leda. Né? 63 ou no 3? Autorização, já tem a precisão presente? Afirmativo, prepare Dael Leida Bridge e aguarde só um minutinho. Ótimo, Dael Leida Bridge, guarda.